Tom Máxima. O baile do Alô. A moça bateria, seu dono, a moça bateria, Tom. 1, 2, 1, 2, 3. Já está se assanhando, a mulherada já está rebolando. Essa batida é de arrepiar, cheiro de pista é boa pra dançar. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Chama, chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, chama, e chama, e chama, chama, e chama, e chama, chama, e chama, e chama, chama, chama aí tu. Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Porque te amo, nem que eu te quero. E ela vai, dançando, dançando, dançando, dançando. E o brega vai rolando, e o brega vai rolando, o brega vai rolando, o brega vai rolando. 1, 2, 1, 2, 3. Rola esse brega aí, Josias. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no Africambá. Meu parceiro alemão, Tom, tá aí com a gente. Vila Jennifer! Um abraço pra você, alemão! Olha que tá aí com a gente, meu parceiro negão. Negão dos conformes! Locomotiva, o homem da Pires! Eu não vou ficar só. A gente não é de ferro, Tom. Deixa eu dar uma forra lá em Fortaleza. É claro que ela mas está. É. Deixou na pororoca. Vai ser muita bagunça na Pires Tour, meu irmão. No Brasil de norte a sul. Quero ver. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. De muito longe me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Beijo, beijo como o seu. Sobre o meu o amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais. Minha filha, entre quatro paredes. Rola o quê? Entre quatro paredes tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu. E aí? Esse as nagens estão vai, nesse aqui. Vai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Fala, Júnior Barra! Você me deixou pra trás, você não foi. Já já tem aquela. Em nós dois. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. que eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. Mas não vai te humilhar. O nosso brega eu vou cantar, Máximo. O nosso brega vai tocar aqui no baile do Alô. É o DJ Tom que dá o show. Ele é quem toca diferente. Baby, you really miss me. I guess you deserve the love. quinta-feira, essa sequência aí lá nos potentes do brega. Você é meu convidado. O bagulho vai ser doido. Vem amor, tira o sistema digital. Foi lá, né? Foi marcar o território. DJ, passo quatro, som pra você dançar amor. DJ, passo na boca pra você dançar amor. E aí, Cailson? Vaqueiro Tom. Paraenses, escutem. DJ Tom, agora de frente com você. Eu tenho medo deste sonho acabar. Você, fogo, céu, a terra e o mar. É até quatro hoje, é? É tanto amor invadindo o meu ser. E 8 minutos. Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Eu nasci. E aí, meu patrão Ray Costa? Amor, eu preciso. Hoje ele falou, meu DJ, eu tô rock doido. Deixa eu te amar. O sonho não pode acabar. Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Mas ouça bem o que eu digo agora. DJ Tom, ele é o máximo. DJ Tom, ele é o máximo. Solta a batida, Tom. Tem algum cabeça branca aí? Cadê o cabeça branca? Cadê o cabeça branca? Aquele que só gosta de andar com as novinhas. Cadê o cabeça branca? Cabeça branca! É ele? O cabeça branca só gosta de andar com as novinhas. Não é? Essa aqui é pra você, cabeça branca! Então vamos lá. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. Olha aí, ó. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de... Mas quem é que banca ela? Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. Essa é a cereja do pai das crianças. BG, bate

você não veste sua roupa e sai. Maravilha. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, vira! Você sempre vira pro outro lado. Enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esquecer o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. E aí, velhinho? Pegue sua roupa e vai embora. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame, ainda que eu te ame. Nosso amor ainda está vivo, não morreu. Bora, boneco! Não vai terminar assim, pois eu nasci. E a professora? Você pra mim. Vou reacender a chama. Hoje não tem aula. Mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo muito. Hoje eu vi os outros status aí. Mulher botando boa noite. Vou gritar que te amo. Já vou dormir. Dia e noite estou chorando. Que saudade de você. É o seu nome que eu chamo. Me diz o que fazer. A última mensagem que ela mandou: estou morrendo aos poucos. Vou desligar o Wi-Fi pra não gastar a internet. Deixa o orgulho de lado. Cala a boca, cagoeira. Uma que me ama, que as coisas não vão indo bem, que tudo que estou passando, você está passando também. Que a chama do amor está vivo em nosso peito. Devagar, vem! Devagar! Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. DJ Tom. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? E aí, Luan? Melhor aproveitar antes que você. Carreira solo? Você tem muito o que fazer em poucas horas de do dia acabar. Meu parceiro Renan da RW, você não já mandou avisar. Você tem que entender que amores vem. E quarta-feira chega a nova coleção. Agora vai chover. Da marca Impérios. Lá na RW Multimarca, gente. É a marca que veste o Tom Máximo. E olha, você tem que passar lá, já é a sétima, né, Renan? Sétima coleção que está chegando. Impérios é a marca que está dominando o Brasil. Aqui você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Meus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Como é que tá esse coração aí? Deixa eu pegar mais um pouquinho pesado com você, Júnior. Só mais um pouquinho, tô. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, dessa solidão. Eita, camarote. Que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor, em nome do que foi e não do que será. A professora tá virando, rapaz. Esse amor que já não pede. Vamos, Gidelson! Nada. E se apega à razão pra é, hoje ele tá tomado pelos venenos, né? Não se acende o olhar. Para amanhecer hoje, Franja. Cada eu e tu. Seu eterno pra que o Josias. Amar, e maior que a própria. Vídeo chamada. Não precisa de calor. Pra casa dele? Mas eu sei que esse amor é eterno. E a luz? Como é que tá a luz? Amar, e maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Tá brabo, eu. Cadê o meu bebê? Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê. Olha. Te amo, meu bebê. Oh, meu bebê. Regina, só ameaça. Foi bonito. Vou chamar o açaiague pra ti. Foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais. Te quis do teu jeito. E aí? Te amei. Fala, neguinho dos conformes. Égua do camarote, pai d'égua aí, neguinho. Lindo, lindo, bem. Olha, sorri. Fiel. Chorei, chorei. Te amei, te mostrei. Que bora, meu amor foi o mais profundo. Lindo, bem. Piristu! Peguei, fui fiel! Patrocinador agora do Tom Máximo! Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de oi, você. Oi, Fortaleza! Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: dia 18 de janeiro! Te amo, meu bebê! Depois do meu aniversário! Me veio a falta de você. Um ônibus! De você, saudade de você. Alugado pela Piristu! Todo mundo em Fortaleza! Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. DJ Wenderson e a primeiríssima Sona Mania. Sinto muito te dizer que não te amo mais. Tá na hora da música do Júnior Barra. Tô olhando para frente, o que era nós ficou pra trás. Já lavei as roupas sujas. Prepara aí pra te dar uma talagada. E o coração. Com você ou sem você, conheço mais a solidão. E o Círio de Sori. Você foi o mistério que eu tentei desvendar. Se esse amor foi só poeira, chuva veio pra baixar. Entre risos e lágrimas, eu não sei o que é pior. Se o perdão foi passageiro, a dor será maior. indo embora. Não me peça pra voltar porque já decidi. Você vai sentir na pele a dor que eu senti. Quantas vezes fui seu bem e você fica de rocha. Tô indo embora. Quero te lavar de mim com água e sabão. Eu tô na brecha, mano. Livre pra outra paixão. Esquece caranguejo, churrasco, açaí. Beijo, tchau. Esquece tudo. Mas dia 20 de janeiro, vamos até Fortaleza, no comum da Piristu. Depois do seu aniversário, viu? Um ônibus fretado pra todo navio da carroça. Sinto muito te dizer que não te amo mais. Pois é, férias. Para frente, o que era nós. A verdade é que a Rosa vai parar aí uns 15 já dias. As roupas sujas. A gente vai pro Fortaleza, no comando da Piristu. Viu? Tá pronto. Com você ou sem você, conheço mais a sua. Alô, Júlio Barra, alô, Pitinho! Você foi o mistério. Amiga Rubi! Eu tentei desvendar. Se esse amor foi só poeira, chuva veio. Na verdade, Gil Barra é o nosso caixa-forte. Obrigado, Júnior. E lágrimas, a nossa autoridade. Eu não sei o que é pior. Já sabe, né, Júnior? Não foi passageiro. Obrigado, meu irmão. Valeu, Rubi. A maior. Alô, velhinho. Tô indo embora. Não me peça pra voltar porque já decidi. Você vai sentir na pele a dor que eu senti. Quantas vezes foi seu bem e você foi meu mal. Tô indo embora. Quero te lavar de mim com água e sabão. Eu tô te deixando livre pra outra paixão. Se a saudade aparecer, me liga. Beijo, tchau. Asas, rios. Arrocha, arrocha, arrocha. E aí, César, a pressão é pra você. Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. E as meninas assim com a mão pra cima. Eu te salto. Ô, pastor Alemão, obrigado, Alemão. Eu vim de velhos carnavais aí com a gente, aí a Jennifer. Valeu, Alemão. Posso te obrigar a me querer. Abraço pra você, meu irmão. Na sua vida. Alô, Erika de Luxo. Eu te vendo. Acontecem. Desenganas vão. Olha aqui, ó. Desaparece. Onda sacana de velhos carnavais. Vou passar a barra pra você. Bastante. Vamos de Souza. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, quem sabe. O tempo coloca tudo no seu lugar. Meu amigo Farai, obrigado, Farai. Um abraço a você, a Búfala, minha conterrânea. E também a Maeli, obrigado. Quem sabe. Alô, Toninho. Meu parceiro Toninho. A potência da Marambaia. Mandando beijão pra essas meninas aí. Aquele abraço. Ele dá um grito, ele dá pra Lolo Júnior. G12 Show. E a S10, mais famosa do Pará. E a talagada do Júnior Barra e Dom. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Manda um bom abraço aqui, minha professora conceituada e graduada em todo o estado do Pará. Pós-graduada nos Estados Unidos. Meu amigo Angélica, obrigado, Angélica. Um abraço pra você, Angélica. A vida vai passando e tudo é tão igual. Se falar o nome aqui, o pranto no meu rosto é feito um temporal. Branco Aleixo é o pão. ousadia. Ah, não chegou. Aí. Eu era tão feliz, juro, eu não sabia. Alô, Marcela! E nada é mais difícil que viver sem ti. Fala, meu parceiro Branco Aleixo, você! Só alô, Marcelo! Branco Aleixo, nome da emoção! É igual a gente, Josias. Tô máximo fechado com o Branco Aleixo. Abraço de você. Alô, Branco! Ei, você, você e yeah! Se eu tivesse, eu era tão feliz. E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver a te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente. Bora, velhinho! Se agarrando em mim. Vamos até 4 da manhã, velhinho! Parceiro Chico Laclá! Amigo de velho de carnaval, meu irmãozinho. Ele é Erlen aí com a gente, obrigado. Alô, Chico Lacan, abraço na você. Alô, Eden. O frio no meu corpo pergunta por ti. Gel do mel do macho. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. No meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Oh, oh. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Como é que é? Sempre estar lá e ver e voltar. Alô, Carolzinha! Mesmo mais estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas lunas. Sem lugar de ir. Ai, mosqueiro, Júnior Bar. E as najas. Ela falou, Tom, toca aquela. Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano. Só liguei pra te dizer o que você... Meu parceiro Delano, digo, hoje gastando dinheiro do aluguel. Louca de amor, desesperada, completamente apaixonada, vem me ver. Alô? Alô? Alô? Posso falar? Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga. O aniversário das Megas Tops está chegando. Só liguei pra te dizer. Agora descarregou. Você fez comigo. Quase maluca de amor, desesperada, completamente apaixonada. Minha filha, ele fez amor com você? Você fez amor como ninguém fez comigo. Me me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou. Marcelo Léo, nosso bailarino. Você me deixou muito louca, alucinada. Sou menina apaixonada. Pela primeira vez, como a virgem, tocada pela primeira vez, como a virgem. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Eita, negão dos confortos! Bora pra cima! Veja só que bobo eu fui. E aí, Renan? Em querer te conquistar. Assim não dá. Oh. O amor só é amor quando dois corações se unem. Só coração. O amor só é amor quando dois corações se unem no só coração, num só coração, num só coração. Bora, Thiago! Ele gosta. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me faz. Essa música aqui é uma música que a mulher desabafa. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. Ela desabafa. E fica assim. Ela quer desabafar. Sem saber de tudo que ele faz com ela. Olha aí, ó. Eu te encontro num bar e você está contra alguém, safado. Dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar tudo bem. Na frente, minha filha. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair. É? Mas fica assim, sem saber de mim. Desabafa, meu amor, desabafa. Sem saber que eu estou. Como é que se escuta? Um carente de amor. E ele? Você é o meu homem e eu sou sua mulher. E preciso ter comigo você. Deus, nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar. E você iria me deixar de ver. Alô, Nath Show. Disse adeus. Alô, Carlinha. Eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase tudo. A búfala diz assim, ó. Você é o meu homem, não me deixe lá no Cangalha assim, na época. Não me deixe assim. Aquele vestidinho preto. Deus, nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver mudou daquele olhar. E você. Aquela mordida. Deixa né? de vez. Diz Deus. E eu saí correndo no meio da. Ele gosta de morder. Gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Essa resenha só é aqui, né? Jamais um outro homem tomou seu lugar. Por que você não deixa eu te explicar? E aquele cara é apenas um amigo meu. É, amigo seu. Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. espera. Vai, vai, vai. O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Rutezinho. Muito menos entender. Ô, Ruth. Por que razão foi embora e me deixou aqui. Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Tô machucando? You just know that I love you every time. You just live in my dreams. Oh baby, you live in my heart. É verdade. And I know you never care just about me. E aí? But all the same I need you, baby. I love you anyway. De ouro de pra vos haver você não quer. Je t'aime, I love you, baby. Que lele pide lá. A propos, don't perder ton je suis amour. De Pablo para Mônica. Meus caminhos e o meu sol serão os já já vou lá. Diga-me, já tem, I love you, se você me ama de. Ah, vou te amar sem te ferir. Céu e mar vão colorir nossos sonhos de ilusão. Meus olha, a cerveja acabou, hein? Eu acho que foram buscar mais. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto. Aí, Venilho. É tão gostoso te amar. Essa eu te devo. Vivo. Mas na próxima já vai estar no HD. Amor, não dá, não sei, não dá. Tio Clá-Clá, Josias. Na época do luxuoso Jackson. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. E a patroa? De teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. E as crianças, como é que tá? Sem teu amor não dá, não. E o Thiago? Não dá. Casalzinho, né? Pelo nosso amor vou até o infinito. Tá aqui o remo, Thiago. É mais bonito do que amar você. E aí, papai? Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. fez assim, me enganou, só fez me iludir. Foi numa noite de amor que me entreguei a você. Alô, Night Show! Agora você não liga pra mim, me faz não entender. Tom, tom, tom, tom. Que eu te quero e me tom. Sem saber, você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso. Falar em potentes, quarta-feira. Eu vou estar lá no ensaio deles. Produção da G12 Show. Encontrar outro amor. E sei, vou te esquecer. Me aguarde. O que é que você é, Ericazinha? Eu sou maluca. Como é que tá o status? Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Alô, Bredson! Me... O homem já passou até no jornal! Não mereço o que você faz. Não mereço. Bora, Delano! Mais. Somente agora o aluguel do maestro tá em dia! Das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Me livrar desse amor assim. Três horas e 50 minutos. Não merece.